humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá, olá. Então, isso é que foram umas semaninhas jeitosas, hein? Está frio, não é? Neva na Serra da Estrela. Curioso, não é? Nevar nesta altura, na Serra da Estrela, ninguém diria. Ninguém diria. Mas adiante, tivemos um roast ao Álvaro Costa, que correu muito bem e nos levou ao número 1 do iTunes. E uma conversa entre o Gregório Duvivier e o Ricardo Araújo Pereira, que atingiram de resto a mesma posição. Aliás, a posição devia ser sempre essa. Não se percebe como é que há semanas que estamos em número 1 e outras em que caímos vergonhosamente para o meio da tabela. De hoje em diante, ouçam, sempre que isto acontecer, colocamos um som qualquer do Gabriel Alves a dizer coisas. Porque aconteceu? Tomem lá. A rasgarem as defesas de uma e outra equipa, os ataques. Fowler agora a bater cruzado e McManaman não chegar ali para a emenda. Repare-se a desmarcação do ponta de lança do Liverpool. E depois o toque. Enfim, um remate que poderia ser um pouco desviado, mas que poderia ter tido emenda de McManaman. É futebol, é espetáculo. Traz emoção, certeza no resultado. Duas grandes equipas do futebol inglês. Uma filosofia de jogo muito própria. É. É isso que importa, oportunidades para um e para o outro lado, e isso tem havido muito aqui. Por exemplo, a última pessoa que aqui entrevistamos foi o Dário. Lembram-se? Devem lembrar-se, devem. Anda aqui fazer comédia para o meu grupo de amigos que não sabe quem tu és. Lá está, é o tipo de merdas que se um gajo tiver com uma autoestima minimamente decente não aceita. Eu não me vou estar a meter em contextos que não me são favoráveis, a menos que eu precise... De efetivamente testar material ou de uma maneira. Agora, aí, ou que o guide seja muito, ou que o guide seja muito e um gajo precisa, sei lá, mas sempre que posso, tento sempre declinar esse tipo de propostas. Como já terão dado conta, o nosso convidado desta semana é o. É o. Mal. É o. É o. Querem ver que temos censura aqui? É o. Bom, desisto. É então o jornalista. Está melhor assim? É o jornalista. Bom, vamos chamar-lhe jornalista porque ele recusa o epíteto de criador de humor, vulgo. O. Ex Luís Pedro Nunes. É repórter de guerra, viaja todos os anos para lugares pejados de tensão e conflito e pelo meio já deve ter morrido mais de 100 vezes. É também comentador do Eixo do Mal, mas o seu grande contributo para a comédia é uma coisinha de 17 anos de idade que se chama Inimigo Público. E assim, sem mais delongas, vamos lá a este episódio que é assim uma espécie de Inception. O Luís Pedro Nunes veio ao Com Humor Não Se Brinca, ainda que tenha sido Com Humor Não Se Brinca, a ir à casa de Luís Pedro Nunes, onde estavam os seus dois gatos, que foram de restos protagonistas deste podcast. Epá, há muitas histórias que na minha vida ninguém acredita, mas eu também não quero público para elas. E conto-as às vezes com... De vez em quando conto-as, por exemplo, agora vou contar uma. E conto-a com a certeza ou a sensação que pouca gente vai acreditar nela. Uma vez estava na... Por que estava na ópera, uma coisa... Começa logo por aí. Estava na ópera. Estava na ópera com uma amiga de infância. E estávamos os dois a falar, estava a ficar velho, estava a ficar velho. Estava na entrada nos 40, estava nos 40. E foi um lugar assim, estava a entrar nos 37, 38 anos. E eu disse-lhe assim, qualquer coisa, disse, estou bem, vou fazer 38 anos. E ele disse-me assim, não, vou fazer 38 anos, nada. Vou fazer 37. Não, vou fazer 38. 37 o quê? Vou fazer 38. Assim, não, tu eras mais novo que eu, agora já és mais velho que eu. Assim, nada, vou fazer 38. Ah, 37, bom, ficou assim, bom, fiquei o resto para fazer contas com os dedos, Bom, e quando ficou assim, cheguei a casa, liguei para o meu pai e disse assim, pai, quantos anos é que tens? Quantos anos é que eu tenho? O pai disse, tens 36. Assim, foda-se. Pá, lá. E de repente, epá, de repente constatei que me tinha enganado alguns da minha vida na idade. Epá, alguns, não sei, na fase em que eu era um boêmio desgraçado, alguns, epá, enganei-me na idade, pus um ano a mais na minha vida. E a partir daí fui acrescentando sempre um ano ao engano. Então isso durou anos? Epá, não faço ideia, não sei onde é que isso passou, se passou aos 25, se passou aos 33, não faço ideia, sei que houve uma altura. E isso agora que estou-me a lembrar, não tinha esquecido desta história, isto é uma das milhares de histórias desgraçadas, humilhantes da minha vida, que eu tinha 36 anos e talvez eu tinha 37. Eu passei isto, e eu faço anos a 26 de dezembro, e isto aconteceu a 12, 14 de dezembro, faz agora anos, e de repente eu constatei que não tinha 37 anos, tinha 36 anos. Aquilo foi uma coisa... Foi uma coisa tão feliz. Eu sei que no outro dia, isto era uma sexta-feira à noite, sei que no outro dia tinha uma aula de RPM no ginásio. Pai, eu pedalei que deu um louco, porque eu de repente fiquei revigorado. E mais, eu contei aquilo tudo à aula de RPM e houve um amigo meu que veio dizer: pá, é melhor, se calhar é melhor não contar isso, que as pessoas pensam que tu és choné, és parvalhão, és maluquinho. Mas depois eu também constatei que fui das poucas pessoas que teve o privilégio de estar 700 dias nos 36 anos. Não há muitas pessoas no mundo, não é? Um ano convencido que tinha e o ano verdadeiramente. Não há assim muita gente que esteja 700 dias com a mesma idade. Não há. Não há. Mas escuta, eu vou-te explicar como é que isto pode acontecer. É que eu faço anos a 26 de dezembro. E depois mudou o ano. Epá, eu nunca comemoro o aniversário, recuso-me a comemorar o aniversário, desligo o telefone, epá, estão-me a lixar, não quer saber? Epá, então, opá, vais-me dizer assim, ah, mas isso ninguém acredita nisso e tal, ou então és tu que és um idiota. Epá, as duas são possíveis, epá, não quer saber? Mas aconteceu, pronto. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Eu tenho um problema que é, eu tenho muita história pessoal e... Mas há umas que ficam, não sei porquê. Eu tenho um passado conturbado, nomeadamente um passado. E não tenho problemas com o meu passado, ou nem com o presente. Sou de excessos, de excessos de vida e de excessos de existência e às vezes de excessos de substâncias, mas estou-me a lixar. Não tenho passado problema com o meu passado. É abraço. Existiu, está lá, é divertido. Foi muito divertido as coisas que eu fiz. E há uma história que de vez em quando volta a mim, porque aparentemente... Século. Não, sim, eu escuto, foi na abertura do Lux há muitos anos, em que eu consegui enfiar, no regresso a casa, consegui enfiar uma Volvo 740 ali no Marquês de Pombal, dentro da escadaria do metro. Como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Ajuda-me uma coisa, eu digo-te, é possível. E depois eu cheguei, a carrinha, vi a minha vida, fui para casa. O que foi mais interessante foi porque isto é uma história que existe assim, não é? Mas tive a sorte ou azar da Maria João, das produções fictícias, ter passado por lá e ter visto a carrinha e dizer assim, quem será este tipo? E depois, uns anos depois, eu estava a contar esta história, assim, foste tu, eu vi a carrinha, e caiu, agarrou nos braços, e assim, eu sempre quis conhecer o herói da carrinha, medida do meu quarto. Portanto, aí houve aquela coisa que foi a validação da história, não é? Mas, quer dizer, o meu problema foi eu ter as minhas histórias estão com os meus amigos por aí perdidos, porque eu não me lembro, a parte delas, aliás, não me lembro o que é que se passou ontem, outras vezes, mas... Diz-me lá, qual é a tua dúvida? Diz-me lá. Eu fico curioso, não é? É que no meio disso tudo, como é que tu entras nas produções fictícias? Ah, eu entrei nas produções fictícias porque, vamos lá, uma coisa, eu fui jornalista, não tinha nada a ver com as produções fictícias. Isto aconteceu, era eu jornalista do Independente, isto foi uma coisa em 98, foi quando o Lux abriu. Então 27, 28. Mais, e depois acontece a validação da história só é para aí mais 10 anos depois. Mas vamos antes. Um do hiato. Como é que vais parar o Independente? Sempre quiseste ser jornalista? Eu fui do Público primeiro. Certo, ok. Eu recebi em 89 como estagiário do Público. Eles abriram um concurso, concorremos 500, ficaram 15, para aí 16. Mas estás a ver ali uma altura em que a agulha muda de jornalista para humorista, não? Não, eu não sou humorista, nunca fui humorista. Não há aqui enganos. Sim, não tenho, não tenho. Eu assim, depois fui jornalista do Público até 97. Durante mais de 3 anos fui jornalista, chefe de redação do Independente. Depois fui para uma empresa de dotcoms. Quando havia a bolha das dotcoms, comecei para aí alguma coisa. Depois aquilo foi no ano 2000, foi tudo à falência. Depois fui para consultor da EDP. Consultor da EDP. Consultor de comunicação de crise. Uau. Chama-se Crisis Counselor. Foi 3 anos. Não, não, não, fui a seguir a uma coisa que se chamava, foi a crise da cegonha, quando a cegonha, uma cegonha deixou meio país às escuras. Ah, sim. Sim, é preciso ter uma memória, como sim, dizia o Dr. Jorge Coelho. É preciso ter uma memória. Eu não tenho, mas pronto. Depois esse conselho de administração foi corrido. Eu ainda fiquei lá debaixo da secretária a ver se ninguém me via, mas acabei por ser corrido também. Eu trabalhei na distribuição e na produção. Isto quer dizer que é na distribuição de eletricidade e na produção de eletricidade. São dois setores diferentes, os meus amigos não sabem, mas eu um dia poder vos ia escrever. Mas, ou seja, não, o setor energético é um setor complexo. Depois fiquei desempregado e depois vendi tudo o que tinha, que eram dois carros, uma moto e as coisas tudo assim. E ia para a Índia, pagou a viver. Mesmo. E sim que era? Isto é em 2003, era um ano em que havia muita gente na Índia, aqui de Lisboa, chique, tipo cadeira de portas, estava tudo a viver na Índia, em Goa, aquilo era muito barato, vivia-se com 200 euros por mês. E as partes viviam em Goa? Ua! Sim, sim, sim, tinha uma casa lá, para ela, havia uma série de gente que tinha casa em Goa, e eu pensei em ser um guru do sexo em Goa, daqueles com os testículos pretos muito grandes, sabes? É? Não sabes quem é? A receber aquelas trintonas norueguesas que foi à procura de redenção. Aquelas coisas. Sim, claro. Sim, sim. Sim. Relax. You're gonna relax. I'm gonna feel some heat in your belly now. Something tickling. And it's my... No, it's not my hand. It's just your imagination. It's not my willy. No. Era o meu projeto, era ser guru. Eis que senão surgiu o projeto do Inimigo Público. E aí, 2003, quando eu estava... O projeto do Inimigo Público, não vais para agora ser um guru espiritual de sexo? Não, porque eu também não esperava que o Inimigo Público durasse mais de 2 a 3 meses. Ninguém imaginava que o Inimigo Público ia durar até 2017. Não estava nos meus planos. Sim, mas... aquilo... Escuta, vamos lá ver uma coisa. Ia para... Eu tinha 30 e poucos anos, quer dizer, o guru do sexo era uma coisa que aguentava, aguentava uma beca, não é? Quer dizer, um tipo ir para a Goa, aguentei uma beca, vamos lá ver o que é que isto aqui vai dar, não é? Tinhas essa experiência? Isso, não é? Mas já tinha o Inimigo Público, deixa cá fazer isto uns meses, ver o que é que dá, não é? Mas a verdade é que o Inimigo Público durou e tornou-se um ícone do público, se bem que, à medida que os anos foram avançando, ele foi definhando. Não, foi definhando em termos de financeiros, não é? Também, porque nós recebíamos X e agora recebemos X menos Y menos W menos Z, menos Z, menos aquilo que perdeu, o projeto tinha alguma pujança, não era pujança, mas tinha algum capital. Nós hoje em dia fazemos aquilo com muito poucos meios e, além disso, não havia nada na altura. Hoje em dia existem, quer dizer, só para teres uma ideia, o jornal de papel, eu fecho o jornal de papel, só para teres uma ideia, vê-te bem como é que isto hoje é uma coisa completamente desatualizada e que mesmo assim, nós estamos a gravar isto uma sexta-feira, pronto. Tu olhas para a capa hoje do jornal, de sexta-feira, a capa do jornal foi decidida terça-feira à noite para quarta. Aposto que tem a ver com raríssimas. Tem a ver com raríssimas, mas o que eu digo é o seguinte, é que eu decidi a capa com o Dom Jorge, terça-feira, e com o Mário que a escreve, tudo por aqui, eu em minha casa, eles na casa deles, lá onde eles vivam, que não sei, não os vejo há anos. Minto, vi o Mário no lançamento do jornal. Mas foi decidida terça para quarta-feira e o jornal foi paginado quarta-feira à noite. Portanto, a diferença entre a possibilidade da realidade se mudar hoje em dia de quarta para sexta é imensa. Isto é fazer humor por morteirada. Que é aquilo, a bala sobe e depois desce muito lentamente. E entretanto a realidade pode mudar. Uhum. E aquilo pode cair completamente ao lado. Porque hoje, há anos e anos e anos, que as pessoas se degladeiam no Twitter quem é que lançou a piada ao segundo primeiro. Exatamente. Eu lancei esta piada às 15h43h22 e tu, meu grande filho da mãe, copiaste-me por estar aqui às 15h44h53. Eu fui o primeiro. Portanto, e a capacidade que a realidade tem de se modificar é tal que as pessoas lançam uma piada nas redes sociais de manhã e à tarde ela desatualizou porque estão ali a querer cristalizar a realidade em frames de alta definição de fotofinish. Uhum. O humor é feito sobre uma realidade de fotofinish. E tu, quando estás a fazer um jornal destes, tens de ter uma percepção de o que é que sexta-feira estará a acontecer ou o que é que poderá não ter acontecido, e mesmo assim tem a graça. Isso ainda vos dá mais mérito, não é? Porque o jornal... Isto aqui não é mérito. Não, é verdade, está bem, verdade. Sim, mas percebes que isto não tem... Isto tem essa capacidade de antecipação tão grande. Isto aqui não tem, não há asterisco. Nós fizemos isto nestas condições, nunca há. Mas como é que isso se consegue? Como é que vocês... A gente faz, olha... Há aqui uma coisa que é... para já... Pá, não ligar muito às redes sociais, não, ao Twitter, não sei o quê, porque senão... Porque, por mais que não se queira, e isto... A realidade portuguesa é muito diminuta. Uhum. Depois, as técnicas do humor são muito repetitivas. E as piadas acabam por ser muito iguais umas às outras. E se vamos estar nas redes sociais... há a tendência de dizer, pá, mas eu tinha pensado esta piada também, e agora o que é que eu faço? Vou fazer a piada ou não? Certo. Até porque assim, eu deles os três ou quatro que mandam piadas, eles próprios mandam-me piadas iguais. Eles não se veem uns aos outros, mas a estratégia mental de encarar a realidade é a mesma. É natural que eles próprios me mandem piadas iguais. Eu tinha dois irmãos, agora já tenho um. Eles mandavam uma lista à terça-feira à noite. As listas, eles nem sequer se falavam, estão mal um com o outro há anos que não se falam. Anos que não se falam, agora já só estão um que trabalha comigo. As listas pareciam tiradas a papel químico. Os tipos mandavam umas pedras iguaizinhas. Para já eram irmãos, o facto de serem irmãos e terem trabalhado em dupla de publicidade, faziam com que eles mandassem as pedras iguaizinhas. Era arrepiante. Mas eu não quero entrar, nem vou entrar na história que os humoristas têm, que é plagiaste. Eu tenho coisas que é, eu fecho o jornal à quarta-feira e tenho de vez em quando aqui pessoas que à quinta-feira o jornal já está impresso. Me vem dizer assim, essa piada foi-me plagiada. Eu fiz esta piada aqui quinta-feira. Quinta-feira já tenho o jornal feito, portanto, nem sequer vou estar a discutir isto. Mas assim, isto é não vamos, eu não vou entrar nesse debate. Quer dizer, é possível que haja gente plagiar piadas, sei lá, não faço ideia, não me interessa. Mas isto é coisa muito do humorista, essa piada é minha. Eu já vi coisas aí que são possivelmente plagiadas do inimigo, sei lá, são, mas parece mesmo, há coisas então que, há fotografias do inimigo que andam aí pela net, que são nossas e que utilizam e que roubam, não quer saber, isto é do mundo. Vocês tiveram alguma vez uma notícia que deu bronca? Por exemplo, foi considerada verdadeira ou sim, que isso aconteceu, não, isso do início aconteceu algumas vezes. Nós já tivemos problemas com notícias nossas que caíram mal. Tivemos problemas com notícias que caíram mal, mas normalmente não são notícias com pessoas muito importantes. São com poderes intermédios, sindicatos de pequenas corporações, freguesias, terras que lá está atualmente, atualmente as localidades, as pequenas cidades, as pequenas coisas, isso é, hoje é o grande tabu, é a Ameixoeira de cima, uhum, e a Cardoeira de baixo. Isso aí, é logo uma fátua. Porquê que achas que isso acontece? Tenho algumas teses. A minha tese é que isso acontece porque há um moralismo grande que está a acontecer, e essa também é uma oportunidade para as próprias terras assumirem a sua identidade, se promoverem, mas é pelo negativo sempre, querem passar o gajo por quem fala por algodão é o negativo, mas é mostrando união, não é? Sim, mas opá, eu tive uma fátua de Viseu aí por causa de um programa de televisão. É uma coisa absurda. Fazer, lembro-me por causa daquela publicidade. Sim, mas repara que eu ao fim de 3 meses ainda tinha tipos a insultar-me na pá, mas... E ficas com medo de lá ir? Não, desculpa lá, medo... Ah, não, não, opa, é pá, não, não, não... Já foste a Viseu depois disso? Pá, não, não calhou a ir, mas também não vou daqui. Outro dia falava com o Henrique Raposo e perguntei-lhe, então, foste mais alguma vez ao Alentejo? Ele, não. Mas o Henrique Raposo. Mas o Henrique Raposo. Mas o Henrique Raposo, eu não só o conheço de jantar uma vez com ele por causa das coisas expressas. Não me parece assim uma pessoa que seja assim de abrir a camisa a peito e ir à porrada. Não sei, digo eu. Mas eu não sou propriamente um tipo de com medo físico das coisas. Quer dizer, tenho um lado completamente alucinado nessas coisas. Ando aí nas vidas de reportagem. Não é verdade, tens essa experiência. Há muitas pessoas que desconhecem absoluto que tu foste. Não sou verdade, sim, não é só isso. E vou para. Ainda agora vim da Guiné, agora em janeiro vou para lá para um sítio completamente alucinado na Amazônia, para um sítio antigo que tinha não sei quantas vacinas para não levar as minhas doenças para os índios, coitados, vou exterminá-los com certeza, mas e vou aos Estados Unidos, agora a Nova Iorque, foi uma chatice, negaram-me o extra, tive que ir tirar visto por causa dos meus carimbos do passaporte. Não me deram? Tive que ir ser entrevistado na embaixada, tive que ir explicar a minha vida, já não é? E mesmo assim, não, quer dizer, vamos ver. Não. Eu já era sempre enviado para secondary, para dentro da casinha, à entrada nos Estados Unidos, já era. Agora, com o Donald... Mas porquê? Por causa dos carimbos, para o aspecto, sei lá, sei que era sempre enviado... pouco para secondary, que é uma coisa, pá, esquece, vais lá para dentro e pronto, e ficas lá dentro de umas horas. E agora pediu esta, não deram, tive que ir, e o pior de tudo é que é mês e meio pelo menos para ir à embaixada a pedir o visto. Aqui um problema, temos aqui um problema logístico, que o meu gato Rufino acabou de ir à sua casa de banho e fez uma cagadela imunda e deixou-nos aqui num estado de alguma agonia física mesmo. Ele está a olhar com um ar de tabaréu, completamente, é como se não fosse nada com ele, quando deixou aqui a sala, não é que a cagadeira esteja na sala, está ali na casa de bem ao longe, mas mesmo assim, eu deixei aqui umas velinhas que eu já imaginava que ele fosse fazer isto. Há uma coisa que ainda não falamos aqui. Eu estive numa conferência tua há cerca de 2 meses no Festival do Público, que foi ali no Terreiro do Paço, onde estava o Miguel Esteves Cardoso, onde estavas tu também, e várias outras pessoas. Foi bastante interessante, exceto por um lado de não terem colocado os microfones, que teria sido bastante útil para a quantidade enorme de pessoas que ali estavam para ouvir os intervenientes. Contudo, na tua preleção, o que quer que aquilo fosse, a verdade é que tu falaste muito das redes sociais, deste moralismo que há pouco estávamos aqui a falar, que é bastante preocupante. E a da altura disseste assim: imaginem que a Casa Pia, o caso Casa Pia, acontecia existiam redes sociais. Sim, eu acho que não consigo imaginar. Quer dizer, imaginem, quer dizer, não consigo imaginar, porque... Isso era loucura, só. Até os pequenos, os casos pequenos são hoje elevados a um nível de uma indignação já insuportável. Tudo já é insuportável, não é? Tudo é o máximo. O caso das raríssimas desta semana, estamos a falar de uma mulher que, pronto, passou-se um bocado a cabeça e gastou 200 euros numa coisa, andou ali a dar umas voltas com um senhor, gastou... tudo aquilo é pequeno, tudo aquilo é miserável, tudo aquilo, nada daquilo é uma coisa. Agora, imaginem aquele caso que foi... Uma devassa, quer dizer, a quantidade de gente que foi arrastada, né, pelos jornais e que não pertencia àquilo. O Jorge Sampaio, a quantidade de gente que foi envolvida naquele caso, não tinha nada a ver com aquilo. Agora imagina as redes sociais em cima daquilo. Como é que aquilo podia? Como é que aquilo. A quantidade de gente que foi. A quantidade de gente, as fotografias que foram colocadas, o tipo dos plásticos em Cascais. Que eu lembro-me de estar a comprar um jornal em Cascais e aquele tipo que era aí um empresário dos plásticos, Botão, qualquer coisa assim. E ele de repente abre um jornal e vê a cara dele num line-up da Casa P. O tipo. Ia caindo para o lado ali à minha frente. Pouco tipo, não tinha nada a ver com nada. A fotografia dele apareceu porque acho que a puseram num alinhamento de pessoas famosas para os putos escolher. Pessoas, caras. E depois, um jornal foi buscar as fotografias todas que tinham sido escolhidas. Quer dizer, a loucura que isto foi de tiro a pessoas conhecidas e. Ainda hoje, pá, eu conheço pessoas que foram mais ou menos envolvidas e que falam disto, de como foram traumatizadas, que não tiveram nada a ver com isto. E agora, se tivéssemos colocado as redes sociais nisto, tive pessoas que tinham sido mais trucidadas ou aniquiladas por isto. Claro. E que mesmo assim vivem hoje ainda com aquilo. E nós é que esquecemos, não é? Porque não foi nada connosco. Claro. Já, então, e como é que tu vês as fake news? Vamos cá ver, o inimigo público não. É um jornal de fake news. Não, eu refleti sobre isso e o inimigo público é um jornal do humor. Ok. Que é uma coisa diferente. Uma fake news é uma notícia que tem um objetivo qualquer. Que não é fazer humor. Que não se esgota do humor, mas que procura uma consequência. Exato. E isso é algo particularmente diferente. Como é que se o puto lá do país, lá da Transquimânia, quer ganhar algum com o Google, não é? E por isso vai tentar com que haja um clickbait no sentido de ganhar algum, ou a tal potência estrangeira que pretende influenciar as eleições, tudo aí há um propósito com que uma notícia falsa leve a que haja um soft spot, algo que vá no favor dos preconceitos da pessoa. Hillary Clinton trucida crianças numa fundação. Uhum. Isto aqui vai a favor de um desejo secreto de uma determinada população que quer que aquilo seja verdade e vai lá clicar. Uhum. Não é? Isto é qualquer coisa. Nós, os tipos que escrevem para aqui, estão-se marimbando para tudo. Porque são humoristas. E há uma coisa que é uma particularidade dos humoristas, que é um segredo que os humoristas têm. Os humoristas são tipo razoavelmente amorais. Isto quer dizer o seguinte, é por isso que eu não sou humorista, que eu não me considero humorista, porque a raça dos humoristas é uma coisa um bocado à parte. Porque os humoristas estão-se mais ou menos marimbando para X8. O que eles querem é que aquilo tenha piada. Uhum. Tudo aquilo que eles querem é que aquilo se esgote no facto de aquilo ter piada. O objetivo é que aquilo tenha piada, não é mais nada. É se tiveres muito do meu objetivo em qualquer coisa, eu não quero que uma coisa se esgote, tenha piada. Uhum. Quero que aquilo tenha se aquilo tem alguma consequência negativa ou não, se aquilo prejudica. Quer dizer, há aqui uma coisa diferente, mas é por isso que eu não sou humorista, considero-me mais jornalista, sendo que não é uma coisa que é melhor que a outra. O humorista é uma coisa diferente, o jornalista é uma coisa diferente. Uhum. Mas eu não sou humorista. Mas é muito interessante dizer isso, porque no livro que eu escrevi, eu fazia essa pergunta, se eles eram amorais, e todos me diziam que não, e havia até a tese de que eles são mais morais do que os outros, porque têm noção do que é bom e mau, certo e errado, e portanto fazem isso, piadas sobre esse... Isso pode haver uma perspectiva exterior do que é para poder jogar com esses códigos. Uhum. Mas depois o propósito final é fazer rir. Uhum. É a piada, é a busca do santo grau que é a piada. Uhum. Eu, por exemplo, acho que há um segredo entre os humoristas, que é sempre este, que é a história do o humor tem limites, eles têm uma resposta qualquer feita, já preparada. Uhum. Mas entre humoristas, o desafio é, sabendo quais são os limites, pisá-lo um bocadinho e ir mais além. Uhum. É sempre, o grande desafio dos humoristas é, eu pisei e safei-me. Porque isto é o desafio, pisei, fiz rir e safei-me, voltei atrás. Se fazer rir, conseguir, sendo que consegui fazer rir, exato, não é? Uhum. Isto é um desafio que os humoristas têm entre si, que eu safei-me fazendo rir. Uhum. Não é só conseguir pisar o risco e voltei. Claro. Sem que nada me acontecesse. Isto há aqui o segredo entre humoristas, que eu consigo vislumbrar, mas que a mim não me diz nada, porque não sou humorista. Quem é que faz isso? Olha, estou a ver o Larry David. Larry David, gosto imenso de Larry David, do Curb Your Enthusiasm. Está datado, eu tenho dos novos. Não está datado, não? Tem uma nova série agora, que acabou de sair. É uma nova série. Acabou de sair agora. Uma décima, foi anunciado hoje. A série nova está a passar agora na Fox Comedy. Está aí. Eu tenho em Portugal, quem é que te faz rir? Sabia que exagerar esta pergunta. Rei tanto às vezes debaixo dos lençóis. Mas seria indiscreto da minha parte revelar-te mais detalhes, sabes? Claro, claro. Ficamos por aqui. Olha, vou aqui colocar um bocadinho da nova série do Larry David. Aqui para a posição. Muita gira da nova série. Aí está, Larry David, tudo indica que, segundo o Luís Pedro Nunes, há uma nova série a passar. Onde é que é? No Fox Comedy? Não é no Netflix? Não, por acaso não, é Fox Comedy. Isto agora tudo o que acontece no Netflix. Opa, não tenho paciência para o Netflix. Não tenho paciência para o Netflix para o seguinte, porque eu sou também datado. Eu é que sou datado. Porque eu irrita-me uma coisa que não posso zapar para outra. E o Netflix eu não posso zapar. Tu achas que é uma prisão. Tem que ver aquela porcaria toda até ao fim, ou parar. Eu preciso zapar. Ou melhor, eventualmente conseguiria ver uma coisa na Netflix se tivesse o televisor ao lado para ir zapando. Eu necessito zapar, eu não consigo ver só um programa. Tu consegues ler só um livro ao mesmo tempo? Não consigo, é uma coisa que eu não consigo, quer dizer, eu mesmo um programa de televisão... Tem que ver outro, porque eu não consigo fazer o voltar para trás para ver o programa, ou nem que seja 5 minutos, porque depois não posso zapar. Só o facto de eu saber que não posso zapar deixa-me um bocado ansioso. Eu tenho que poder zapar. Uhum. O zapping é uma coisa, pronto, nos anos 90, digamos, não é? Mas há, eu tenho a necessidade de poder ver 3 programas ao mesmo tempo, pelo menos. E essa coisa de Netflix estar ali completamente agrilhoada a um único programa é uma coisa agoniante. Lembra-me agora de uma coisa. Então, tu trabalhaste com Miguel Esteves Cardoso ou não? Não, não. Estivemos em separados. Não tivemos, nunca tiveram juntos? Já estivemos juntos. Já estivemos juntos. Não, sim, fizemos. Ele foi muito importante. No... Sim, muito, muito importante. Aliás, ele é uma geração anterior à minha mesmo, é marca, eu quando entro no público ele tinha acabado de marcar mesmo essa nossa, ele é quem, todos, quem, é? quem no fundo educa a escrita de quem da minha geração mesmo ali, 90 nós estamos todos, Miguel Esteves Cardoso. Era o Ricardo Aruz Pereira dos anos 90, não? É, sim. Não sei se por este. Mas o que acontece é que antes dele, do Miguel, havia só as grandes trevas, não é? o Ricardo já havia luz, não é? Antes dele já havia luz. Ah, mas deixa-me dizer o que me faz rir agora, sem dúvida, e que vejo religiosamente, é o Colbert, são os monólogos do Colbert. Para mim é essencial, até para perceber a realidade americana, são os monólogos do Colbert, que atingiram neste momento um grau de sofisticação e de inteligência e de graça. Sem o Trump ele não teria atingido. Aliás, o Colbert neste momento arrasou o Fallon e todo o Late Night, que é mesmo, são pequenas pérolas que ele tem conseguido hoje em dia. Os monólogos iniciais são brilhantes. E também vejo algumas coisas do CNL, também do Saturday Night Live, que têm coisas interessantes, engraçadas, têm sketches engraçados. Agora, o monólogo do Colbert, neste momento, são pequenas joias mesmo. Vamos ouvir aqui um. Donald Trump continues to deny any Russian interference in the 2016 election. Now, the Washington Post published a massive article yesterday, and we learned that in January, Trump's advisors begged him to accept the findings of the intelligence community about Russian interference. As one aide remembers, this was part of the normalization process. There was a big effort to get him to be a standard president. Good luck. If you can get him to accept that Russia hacked the election, see if you can get him to accept who won the Civil War. But Trump's... I'm not sure if he... I'm not sure. I'm not sure. I don't know if you know. But Trump is far from standard. I mean, he's one of a kind. Though I will say, Eric kind of does look like a failed clone. Maybe somebody spilled some bleach in the Petri dish or something. I'm not sure. Something like that. Now, after Trump was told that his own cabinet members had already backed the intelligence report, Trump shot back, "So what?" Admitting that the Kremlin had hacked Democratic Party emails, he said, was a trap. And Mitch McConnell agreed. It's a trap. And, yeah, got to. Got to. He looks good. I gotta say. He looks good. He looks good. I don't know. He got a tan somewhere along the line. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Não se brinca. No mesmo estilo do Colbert, há o Seth Meyers, que faz aquele... Sim. Também é maravilhoso. Mas repara, o modo como ele tem vindo a evoluir, o Colbert, tem sido... passou de um programa falhado que estava. Ele conseguiu isso, de facto é verdade. Passou há um ano e tal, antes de ano e meio ele era falhado, tudo aquilo estavam a questionar a continuidade dele. E neste momento, não só ele está com uma autoconfiança brutal, como todos os monólogos são perfeitos, mas perfeitos. Não há um que tu digas assim, este foi mais fraco. E o Oliver, também gosto muito do Oliver. Mas porque são porque tem muito a ver com política. O Oliver, por exemplo, vai buscar um tema e desenvolve-o durante muito tempo. Sim, 20 minutos, mais 25 minutos. Porque é muito difícil fazer humor neste momento com política. E eu sempre me questionei como é que seria possível fazer humor com alguém tão disfuncional. Normalmente é mais fácil fazer humor com pessoas sérias, não é? Agora, fazer humor com um tipo tão disfuncional, como é que é possível? Porque é um bocado fazer humor sobre um espetáculo de circo, é muito difícil, não é? Porque já é tão alucinado, como é que se faz humor com uma coisa tão alucinada? E ele consegue, é tão estruturado, tão bem feito. E ele é um tipo dá-se a conhecer como um tipo tão culto, tão preparado, preparado não só em termos de drama, da aprendizagem dramática que ele teve ao longo da vida, como culturalmente, é um tipo extremamente culto, um tipo, só pode invejar o tipo, muito mais que ao seu tutor, que era o Stuart. Sim. Eu estou muito mais impressionado com este tipo do que com o Stuart, do Daily Show. Gostas mais dele do que o John Stewart? Neste momento. Eu acho que sim. Vais ver? Porque eu não acompanhei tanto o Stewart e acompanho muito o Colbert, vejo todos os dias. O tipo tem uma tem um background de teatro de improviso, e depois vais de teatro de improviso, de representação, e depois ficas a saber, ao longo do tempo, a cultura pessoal que ele tem é uma coisa extraordinária, que ele debita ali com os outros, e tem desafios de discussão e de argumentação com certos convidados, que são momentos brilhantes, brilhantes. Onde é que tu vês todos os dias? Ele carrega os monólogos todos os dias no YouTube. Mas, ou na SIC Radical, também. Todos os dias, com uma decalagem de 3, 4 dias só. É. Olhem, temos de seguir em frente com este podcast. Relembramos a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar o Luís Pedro Nunes numa altura em que o inimigo público lança um livro pela Oficina de Livro. Pela Oficina de Livro? Sim, é pela Oficina de Livro que era uma editora enorme nos anos 90, não era? Que estava da Leia, não é? É da Leia, sim. Eu fiz pela Leia. Ainda mesmo. Bom, e este é um disco que celebra quantos anos de existência? É um disco que celebra, sim, sim. É um disco que celebra os nossos hits de palco, nós, os nossos singles, os nossos LPs mais famosos, ao longo de 14 anos de estrada. Há muitas notícias que... Começámos numa carrinha, com um amplificador e uma bateria. Qual é que é aquela que tu... Olha, há uma notícia que eu lembro-me que é. Como é que era? Exato, foi na altura que houve bronca com a Águia do Benfica. Uhum. Bah, houve bronca porque o tratador, não sei se sabes mais ou menos essa história. Foi para um clube também italiano fazer a mesma coisa, não sei o quê, para Deus na era. E o inimigo público lançou uma notícia que dizia que, pá, que finalmente o Benfica tinha encontrado uma solução para a Águia Vitória, que era colocar o Mantorras a fazer asa delta antes dos jogos. Pá, eu achei genial, isso é uma notícia incrível. Sabes uma coisa que é a desparasitação dessa existência aqui em casa? Não tenho um único jornal aqui em casa. Não guardo nada meu. As pessoas pensam que eu tenho... Como eu publico assim umas porcarias de mim nas redes sociais, para ter alguma memória também da minha vida. E agora já publiquei uma fotografia, já tenho uma fotografia minha na parede, não tinha. Agora já tenho uma, por acaso tenho uma fotografia. Onde é que estás naquela foto? Estou na Guiné, estou em Medina do Bué, o famoso Medina do Bué, onde o PAGC declarou a independência. Olha, nunca tiveste com os tomates pretos numa situação dessas, assim, na iminência de eventualmente não estares aqui a contar? Sim, isso acontece, mas também não. Onde? Opa, sempre situações complicadas. Mas és um bocado maluco, eu assim, tens essa tal coragem física que há pouco falar. Não é coragem física, repara, não é coragem tens física. Tens de ser calculoso, não é? Pode agora escorregar ali, as coisas escorregar ali. A questão é: aquilo é um bocado sair daqui e ires para qualquer lado fora é muito mais interessante do que ficares aqui. Ou seja, eu se pudesse estava fora 6, 7, 8 meses por ano. Porque me adapto bem, porque durmo debaixo de um camião, faço o meu serviço na floresta e limpo uma pedra, quer dizer, aquelas coisas todas horríveis, como uma coisa qualquer, depois tenho diarreia, mas passa-me. Aquilo que eu acho que é bom supera todos os sacrifícios que passo. E é verdadeiramente uma coisa que eu gosto. Mas duro. Mas não podes fazer isso, tens o este mal e... Mas tenho que, por isso vou encaixando. Agora vou para o meio da selva durante uns 10 dias com o Alfredo Cui. Então como é que vais fazer isso? Não vais a... Então, falta um e apanho ali no meio. Enfim, há ali maneira de... Mas é sempre por trabalho. E tentamos ir sempre aos sítios. Há uma viagem que nos falta, que nós temos que fazer, mas não conseguimos, que é no Congo. Tenho visto há anos, mas a situação no Congo neste momento é incomportável mesmo. Mas vamos fazendo, continuamos a fazer. Nós vamos quase todos os anos à Guiné, temos feito tudo o que é país complicado, desde que consigamos algum financiamento. Às vezes até pomos quase diagnóstico. Tu tens noção que a grande maioria das pessoas que te conheces deste mal não imagina que tu és repórter de guerra? Opa, não sou, não sou bem repórter de guerra. Sou mais repórter de situações de humanitárias. Mas repara, eu não ando aqui para. Essa coisa do As pessoas também, há pessoas que acham que eu estou andando sempre de fatinha, só visto um casaco de fato num programa, Eu houve uma vez, eu achei muita graça, uma vez que saiu uma notícia que havia um pivô que tinha usado sempre o mesmo casaco durante um ano, embora com camisas e gravatas. Uhum. Eu durante ano e meio, não, mas um australiano, é assim, eu durante ano e meio usei sempre o mesmo casaco e a mesma camisa e ficava lá. A camisa de vez em quando trazia. Era sempre o mesmo casaco azul escuro e a mesma camisa branca. Sempre. Ninguém percebeu. E era um casaco aí de pronto vestir aí de coisa. Agora não, agora tem um bom patrocinador que me veste, pipi e tal, casacos à medida e tal. Mas, quer dizer, visto lá, não é? Visto para lá e tal, e de vez em quando, alguma apresentação, alguma coisa assim, vestido de casaquinho e tal. Mas eu ando. Também na televisão, não é? Só na televisão com os blazers, depois de vez em quando veio a meio e diz assim: ah, eu estou mal vestido, o que é que se passou? Não tratam. Costumo vê-lo de casaquinho, o que é que se passou hoje consigo? Ai, aconteceu hoje, minha senhora, o que é que há de ser? Saí assim de casa, de repente, à pressa. Olha, lembra-me agora, porquê que achas que o inimigo público não resultou na televisão? Há muitos motivos que não resultou na televisão, mas... O principal? Um dos principais foi não termos acesso direto, do meu ponto de vista, não termos acesso direto às imagens na redação. Deixa-me dizer uma coisa, é que era uma coisa complicadíssima fazer aquele programa. Eu estou a falar da edição que fizemos na SIC Generalista. Agora o Vitor Moura Pinto faz uma coisa ali. Deixa-me explicar-te. Nós começamos um programa de entretenimento na SIC, não tínhamos acesso à redação. Pois. Às imagens da redação. Nós fazíamos uma coisa que era perfeitamente alucinante, que era, precisávamos das imagens da redação, dos jornais, nós tínhamos que ver as cassetes dos telejornais, pedir os segundos nas cassetes dos jornais, que, por sua vez, eram cortados em mesa, numa mesa, colocados numa cassete por segundos, tudo perfilado, eram uma cassete com 10 pedacinhos de telejornal, eram todos perfilados com o genérico antes e o genérico final e as peças. Essa cassete toda, uma única cassete que era enviada para a Valentino Carvalho, e tinha que estar toda certinha, senão não dava. O grau de trabalho que isto dava era, estourava connosco e não permitia uma coisa minimamente bem feita. Quando isto feito com uma redação, o corte de segundos de uma peça de jornal, demora segundos, isto esgotou, isto alucinou. Mas vamos cá ver, quando se fala de humor... E depois tínhamos mais ou menos, mesmo assim tínhamos uma audiência minimamente aceitável, para hoje ainda não era aceitável, e depois puseram-nos o Fiel e Infiel em cima, a TVI acabou connosco, lembras-te do Fiel e Infiel? Sim, com o Clever. Sim, isso acabou connosco. Havia o Rambinho. Sim, o Fiel e Infiel acabou, era televisão em movimento, e Macaco Adriano, e a Deus, e eu, sei lá. E depois, sei lá, depois houve muitos outros motivos, mas este, que é uma questão técnica, de ter que ir arranjar momentos de telejornal em cassetes, opa, esquece. Mas espera, o que eu tinha a perguntar é que, quando questionados sobre isso, os humoristas, muitas das vezes, e estou aqui, dizes que não queres esse rótulo para ti, embora estejas muito ligado ao humor, como é óbvio, eles dizem que, definitivamente, a forma mais difícil de fazer humor é a escrita. Porque é que tem menos meios para reforçar esse humor? A rádio tem os sons, a televisão tem a imagem e os sons, à partida, a televisão seria o meio mais fácil para ter humor, ou pelo menos não concordas? Aquele programa necessita, um programa daquele género necessita fazer humor tipo meio público, não, necessita ter uma acesso a imagens, precisa ter uma grande equipa de escrita, não pode ser só, e nós, por acaso isso até tínhamos, nós tínhamos uma genial equipa de escrita, tínhamos, mas depois, enfim, os apresentadores eram mal ou bem escolhidos, não sei. Agora, a estrutura, o modo como a estrutura de funcionamento do programa funcionava era completamente disfuncional. Levar uma cassete para a Valentim, para não sei quantos quilómetros de distância, com tudo, com todos os pedacinhos, pá, aquilo era uma loucura. Porque a equipa era boa, a equipa era melhor. Olha, ainda não falamos de redes sociais neste programa, e eu sei que estás com bastante força nas redes sociais e outras aplicações talvez menos ortodoxas. Queres falar sobre isso? Claro, eu neste momento estás sempre a mostrar coisas e sim, interessa muito essa parte, não é? Sim, não, nós então, ainda ontem descobri uma aplicação para pessoas que querem fazer sexo com mais do que uma pessoa. A partir de três, é uma aplicação que escreves-te lá e tipo, quer ter experiências com. Para surubinhas. Surubinha. Ele se chama surubinha, mas. Absuruba. Absuruba. Não, repara, eu não concebo as pessoas. Quer dizer, eu acho que começamos a perceber-nos de um lado negro da. Que é isto das redes sociais e há. E há um lado muito. Há um lado cada vez mais negro, nomeadamente. A quantidade de horas que se passa agarrado, a fobia que as pessoas têm de ficar sem redes sociais um dia, ou irem para um sítio sem net. Já tens isso ou não? Eu não, vou para sítios não tenho nada, não fico sem telefone, tiro o telefone fora. Mas há já algumas pessoas. Ora bem, eu até vos posso dizer que eu até acho que sou um bocadinho essa pessoa, que é, imagina, vou a um supermercado que sei que sempre que naquele supermercado fico sem net. Há um supermercado, não vou dizer qual, não vou queimar o supermercado, em que isso me acontece. E eu muitas vezes não vou lá porque sei que vou estar durante meia hora sem net e não quero ir. Comigo acontece um bocado um misto, que é, a terra dos meus avós não tem cobertura telefónica sequer, quer dizer, tem telefone fixo, não é? Nada funciona. Mas eu vou para lá e não tenho rede de telefone, sequer, no telemóvel. Portanto, net, muito menos. Sopa, nada disso. E então vou sempre mais ou menos 3 dias, sendo que a meio do segundo dia já estou a coçar-me para ir ao Facebook, ou para ir ao Twitter, ou para ir ver e-mails, ou não sei o quê. E aí já começa a ser menos bom. Então o que é que fazes? O que é que vou? Aguento firme. Está a bite the bullet. Mas há. Mas não tens essa dependência? Não, quer dizer. Vou para um sítio, sei que não tenho, epá, já sei que não tenho, olha que se lês, não, também não. Agora, isto tem uma influência muito grande, nomeadamente, vêm gerações que estão. Não sabem viver sem isto. Isto é uma coisa. E têm uma percepção da vida através. A vida é para ser vivida para as redes. Foi uma coisa interessante, eu passei aqui, fiz uma viagem pela costa. Pela costa portuguesa, e ia vendo a realidade como ela é a realidade, e depois a realidade no Instagram, a realidade instamagrada, e ia vendo as miúdas a fotografarem-se ao longo da costa toda para o Instagram. Havia a ver na costa, olhava para a praia ao entardecer. E estavam sempre 3 ou 4 pinturas lá ao fundo, ao entardecer, a tirar fotografias para o Instagram, umas às outras. Porque necessitavam de captar a sua felicidade ao entardecer. Não é? Seja lá o que isso for. Começamos a construir um mundo mesmo paralelo. Existe um mundo paralelo mesmo, cada vez mais. Tem uma coisa absurda já. Existe uma especulação grande a nível de tudo. De imagem, claro, do próprio produto, não é? Sei lá, os produtos na net que te apresentam são sempre. Parecem sempre melhores do que depois quando. É como faz uma encomenda de alguma coisa pela net, não é? Normalmente o produto depois chega. Não é sempre, mas muitas vezes. Isto parecia tão melhor no ali. Há coisas que eu. Sobre as quais eu escrevo e que acho perfeitamente fascinantes, mesmo preocupantes, que é o facto da. Da disfunção sexual dos jovens, dos jovens. Tem a ver com o facto deles estarem de tal maneira viciados em pornografia. Tão viciados em pornografia que depois acham sexo em si verdadeiro, dizendo que não conseguem ter ereções. Conseguem ter ereções porque aquilo não é interessante o suficiente. O sexo ele deitar-se acima de uma miúda e ficar ali a olhar para a almofada ou mesmo olhar para umas costas não é suficientemente excitante. Mas se for ver clipes de 2 minutos com várias categorias BBW, SSW, WWW, isso é suficientemente mais estimulante. Sim, e consegue masturbar-se. Agora, aquela coisa de estar ali a olhar para uma miúda, ainda por cima com ela a fazer de frango assado, não é estimulante, não consegue sequer fazer sexo com ela. E isso é algo que está a acontecer, não, se calhar não ainda de forma epidémica, mas está a acontecer com muita regularidade. Isto é de tal maneira como está a acontecer, as coisas estão a mudar, assim, é bizarro, não é? E o que dizer de aplicações como o Tinder, como o Apn? É bem, eu sou completamente a favor, quer dizer, eu acho que isso promove a mobilidade social, a mobilidade entre norte-sul, a mobilidade entre culturas. Eu acho que é extraordinário a quantidade de casais que se conheceram por aí. Isso aí há de haver sempre uns grupos e uns tipos que foram enganados e outros que uma tipa que apanhou com um gordo. Há sempre umas coisas assim, mas o que eu acho é que as tribos só caçavam na sua aldeia, não é? Assim, quase com sanguinidade, não é? Aqui a tribo de Campo de Ourique só andava por Campo de Ourique, a tribo de Campo Lido só andava por Campo Lido. E isto permite que a tribo de Campo Lido conheça o tipo da Ribeira das Ilhas que vem aqui e que tem um grande corpaço e que mete aquilo na app. E tudo isso, essa mistura de gente, eu acho que é bom. Quer dizer, agora, isso promove a promiscuidade. Pelo amor de Deus, quer dizer, as pessoas são adultas, quer dizer, que não só vai para a cama com quem quer. Se é que vai para a cama, que acho que, por exemplo, em Portugal é mais conversa com outra coisa. Exato. Acho que aquilo é mais coleção de cabeças. Da mesma maneira que há aqueles caçadores que põem só a cabeça para a coisa, há muita gente que faz só match e fica com ele ali guardado. Match assim. Isto é, tenho aqui 300 matches, que é a quantidade de gente que eu podia ter nicado, mas não niquei, mas está aqui. Nem começamos a conversa, mas estão aqui, olha, estão a ver? 320 que eu podia ter, mas não, estão aqui. É um dia, é reserva. Olha, tu que andas sempre a investigar na net, qual foi a coisa mais surpreendente que descobriste nos últimos tempos? Lembras-te de alguma que descobriste e que achaste singular? De repente, queima-roupa. Queima-roupa é tal uma coisa que eu, sobre a qual eu estou ponderando desde que escrevo, que é o facto de, ainda ontem li sobre isso, que foi o melhor restaurante com mais estrelas do TripAdvisor dos últimos tempos, é um restaurante que não existe, nunca abriu, não gosto. Foram os bots que fizeram a votar naquilo inacreditável. Eu achei isso uma coisa brilhante, brilhante, brilhante. Isso não vai descredibilizar o TripAdvisor? Mas claro. Esta loucura dos bots, isso também tem a ver com. Isto aqui tem o Ashley Madison, que tem sido uma história louca, que era aquele sítio de. O site das infidelidades, que depois os dados vieram ser descobertos e que foram publicados, e a sua publicação eventualmente terá provocado alguns dezenas de milhares de divórcios por aí, pelo mundo inteiro, porque as mulheres ficaram a saber que os maridos andavam a traí-las no Ashley Madison. Isto foi a primeira vaga. A segunda vaga foi saber que o número de mulheres que existiam no Ashley Madison era residual e que os homens andavam a falar com bots, com programas de computador. Não havia mulheres lá. Não havia mulheres. Eram só programas de computadores que falavam com eles. O que é genial. Essa segunda vaga de conhecimento, que é, afinal, eram só homens a pagar pipas de massa para falar com programas de computador. Aliás, eu tenho, parece que no Tinder já há muito programa de computador que aparece lá de vez em quando só com fotografia com aquelas carinhas larocas, que é para ter a sensação que está a rolar, a rolar, a rolar. o pou, pou, pou, pou, hoje isto não para. Bem, há aquele filme, o Her, em que a história basicamente é essa, e há ali algum sentido, não é? Claro. E há um dos episódios daquela série de... Black Mirror? Black Mirror, sim, genial, claro. Aquele de... Achas que as pessoas vão ter a TripAdvisor em breve? Não, o que as pessoas vão ter é a sua pontuação nas redes sociais, vai determinar aquilo que podem aceder ou não. Isso é um episódio do Black Mirror que é genial. Dos likes, é genial essa. Até porque isto agora é tudo, todos nós somos influenciadores, né? Tens muitos likes? Tens muitos seguidores? Não, sabes que das duas vezes aconteceu uma coisa. Uma foi, eu comecei muito tarde no Instagram, portanto já ninguém me liga, um gajo que começa tarde já perdeu a vaga. Eu sigo uma série de pizzas do Instagram geniais, que é miúdas da província que têm 150 mil seguidores e vivem para dizer assim: são invejosas, isto não é gordura, isto é um joelho, parem com isso, parem, não larguem, não sei, não digam mal de mim. Eu acho isto é uma revolução, porque uma miúda de uma aldeia de não sei de onde tem 150 mil seguidores, que é o triplo que um jornal de referência em Portugal tem, é o triplo, é o dobro da audiência de um programa da SIC Notícias. É uma coisa genial, porque ela posta uma fotografia e depois começa a dizer mal, dizer que ela é gorda, e ela desbarada no Instagram para ninguém dizer que ela é gorda, que não são todos os meninos, vive para dizerem mal de mim, é assim o lema dela, mas assim, pai, acho genial aquilo. E depois também no meu Facebook, não tenho Facebook de pessoa pública, logo que é, não tem? Não, não faz mais que fazer do que achar que só tenha importância para ser personalidade pública. Se tiveres mais de 5 mil tens que fazer uma página. Não, vão fazer following ou coisa assim, não quer saber. Mas eu tinha uma página recheada de miúdas giras, tinha 5 mil miúdas giras. Tinhas uma página? Sim, a primeira, porque tinha sido... Aliás, eu estou a ver daqui, estás a ler o livro The Story of Sex. Sim, mas isto era por conta do trabalho. Um livro muito giro. Sim, já te mostro, quando acabarmos esta conversa. Sim. E depois, houve, bem, em 2009, deu-me uma amoca e disse assim, vou acabar com isto, vou acabar com a página. E acabei com a página de Facebook. E tive um ano sem Facebook. E depois, regressei ao Facebook, do zero, zero seguidores, e pronto, vamos lá então voltar a... E quando volto a pedir amizade às miúdas giras todas, às modelos desta vida toda, estavam todas cheias, nenhuma me aceitou. Acabou, houve. Estás a ver, André? Pá, assim, pá, aceita-me, assim, atingi o limite. Olha esta boa ajuda. Assim, atingi o limite. Não, esta, e esta aqui que era a minha amiga. Atingi o limite. Zero. Zero, fiquei castaway, fiquei um náufrago do Facebook, a flutuar, sabe aqueles gajos, aquele tipo, aquele filme de que perde o fio na nave espacial e vai assim do Gravity e parte no espaço, assim fui eu, acabei, lá fui eu lá, das gajas boas, já no Instagram abri conta em 2013, tirei umas fotos ao gato e nunca mais pensei no assunto. Agora de repente, mas assim, bom, mas meu amigo não tem, não é significante no Instagram. Vou entrar no Instagram, vou fazer aqui uns hashtags. Não cresço, pá, não. Sim, tens que. Quantos tens? Tens 3 mil, bem. 3 mil. Tu tens quantos? 21 mil. Temos de tirar agora uma fotografia e tagas-me. Eu agora é assim. Eu tenho que ir à procura da Cristina Ferreira, mas uma gente assim, tenho de ficar tagado por ela. Mas sabes uma coisa curiosa? É uma inconfidência que vou fazer neste programa. Este fim de semana fui contratado pela Comic Con. E vou lá, uma coisa, um trabalho, 4 horas, e eu estava, honestamente, pensava que era para apresentar cenas. Para apresentar cenas, como estar lá. É só para eu ir e para usar as minhas redes sociais. É fazer uma presença. É fazer uma presença. O quê? Vamos explicar. Mas que conta? Não vai fazer nada, não vai apresentar. Não vou apresentar. Não, só tenho que durante 4 horas estar aqui e comunicar nas suas redes sociais. Exatamente. É isso que lhe pedimos. És um influencer. Eu tenho de explicar isso. Tenho de explicar isso de ser um influenciador. Eu explico como é que isso é. Estamos quase a acabar. Há alguma coisa que tu ainda queiras fazer na vida? Programa sobre motas. Tu andas sempre de moto, não é? Compraste uma moto nova, és rico. Sim, é uma Triumph Scrambler. É uma Triumph Scrambler, que é uma moto genial aqui para andar no centro de Lisboa. Quando fizeste a viagem pela costa, foi de moto? Foi de moto. Moto, sim. Ias sozinho? Ou ias com... Não, ia com o Frauf, dos Bons Rapazes. Pois. Mas aí íamos de BMWs. Mas aqui agora, para esta Triumph, aqui é uma moto que é... cidadina e todo terreno aqui pá, é fazer um tipo de, tem que imaginar os turistas como pins de para não bater, poder fazer rallies entre os turistas, tentar perceber quem é o turista e se é um turista que se cagaça muito ou não, ou que fica estático. Tem que haver sempre perceber a nacionalidade, né? Olha, o que é que se falta fazer? Ah pá, tanta coisa. Então, mas diz-me, que é que Viagens, imensa coisa. Viagens, imensa coisa. Essa viagem no Congo é essencial para eu partir em paz. Digo-te uma coisa, eu penso sempre assim. Pá, antes assassinado à catanada por uma tribo, não sei o quê, do que atropelado por um gajo de moto aqui numa passadeira. Ah, eu preferia ser atropelado numa passadeira. Há uma vez, foi o Vax. Ser morto a catanada. Ah, quer saber? Olha lá. Olha lá, uma coisa. Olha lá, ir em glória, sair de sair coisa. Pá, sair. Olha lá, morrer é uma morrer de forma gloriosa. Olha lá. Empalado, sei lá, uma coisa assim. É muito pior. Olha lá, o Cadáver morreu empalado. Não, olha lá, estou a dizer empalado também. Não exageremos. Pronto, lá, degolado. Olha lá, tudo bem. Degolado não é mau. Lá no degolado não morre. Engola assim um bocado de sangue e tal, mas acaba de morrer. Agora, epá, aqui atropelado, sem glória. Faleceu ontem atropelado na passadeira da calçada do Combro, o comentador do Eixo do Mal, Luís Pedro. Coisa mais. Uma velha da bica. Vamos lá, agora. Hã? Confirma-se as piores expectativas. A tribo do Ungatunga empalou. A tribo do Ungatunga empalou o intérpido. O intérpido. Vá lá. Agora, o ministro Santos Silva, embora diga que o gajo era um cão em relação ao PS, está a envidar todos os esforços para trazer o corpo de volta. Epá, muito mais giro. Ouve, ainda primeiro vou custar ao erário público trazerem-me para trás. Vamos lá. Que bom. Vá, muito melhor, vamos lá. Pá, não, pá, que seja em glória, pelo amor de Deus. Mas assim, depois abrir o coiso, abrir o caixão e está tudo cheio de pedras ou ossinhos de. Ossinhos de zebra. Nem sequer sou eu. Luís, nós temos que acabar este programa. É sempre o que fazemos sempre. Nunca ouviste este podcast, como é óbvio. Mas na verdade, nós. Espera, é só isso? É só viagens que queres fazer? Não tens mais nada? Há cenas assim de. De fuçanga que não posso contar. Olá. Conta lá uma. O quê? Sei lá, o que queres fazer? Epá, olá, quero fazer cenas de. Com gajas, não é? Isso é natural. Queres fazer cenas com gajas? Até ao fim dos meus dias, não é? Maradas, não é? Pronto. Quero viver bem, quero viver com saúde. E quer enganar a vida, não quer que a vida me engane a mim, ponto final. Blá, quer ir a bons sítios, quer ir a maus sítios, quero ir, muito ir. Uhum. Epá, quer que não aconteça nada assim de mal. Sentes uma pergunta que não tem nada a ver com isto, não é? Sentes alguma pressão pelo facto de seres solteiro? Eu às vezes sinto. Pá, já senti, agora já te chegou a uma idade, as pessoas já acham que eu. Que pronto, acabou, não. Não, pronto, este já se fodeu. Não, não. Vejo até aos 40 e tal, assim, aproveita, o voto, tens que fazer o filho. Agora já cheguei ao altura assim, pá, não podes, não, depois, coitadinha da criança, depois tu, depois não assistias ao nascimento da criança, a criança nascia, tu morrias, empalado, de bom tempo. Confessem, foi o mais justo. Luís Pedro Nunes é um poço de histórias capaz de nos vencer na negociação de não contar uma última peripécia. Na próxima semana teremos uma surpresa das grandes, uma surpresa surpreendente. E é que nem sequer vamos dar pistas para não corrermos o risco de não termos surpresa nenhuma. Aguentem estoicos, que vai valer a pena. Por isso os estádios estão cheios, o público tem cantares simpáticos. As claques são de festa. O interesse no desenrolar dos 90 minutos é extraordinário. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor em Portugal. Com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, humor, não se brinca, não se brinca, humor, não se brinca, não se brinca.